Falando das condições para obtermos revelação, nós começamos a compartilhar na última reunião e nós falamos que a primeira condição é ter um coração consagrado a Deus. A condição básica para a luz de Deus vir é ter um coração correto diante dele. Nós vimos o exemplo de Sansão, que quando teve a sua consagração quebrada, também teve os seus olhos vazados. O resultado de uma consagração quebrada é cegueira espiritual. Mas o oposto é verdadeiro. Quando o seu coração é para Deus, você tem um coração honesto e sincero na presença de Deus, o resultado disso é luz, manifestação. A segunda condição que nós falamos é termos um coração ensinável. Olha, irmãos, ter um coração ensinável não é uma coisa simples. Por quê? É muito fácil aprender com quem sabe mais do que você, é ou não é? Muito fácil. Hoje o ministério mais proeminente em termos internacionais é o ministério da Joyce Myers. Então Joyce Myers esteve no Brasil, aí é fácil você sentar para ouvi-la. Ela pode falar aquela coisa mais simples, elementar, que você aplaude e fala que coisa profunda, extraordinária. Você está para aprender porque você atribui valor, ela é alguém reconhecida como tendo um grande conhecimento bíblico e de Deus. Fácil aprender com quem você considera maior do que você. A grande questão é você aprender com quem tem menos do que você. Mas apesar de ter menos, talvez ele tenha algo que você não tem. Ele tem menos e tem até pouco, mas o pouco que ele tem, você não tem. E se você quer enriquecer, você tem que ter o que ele tem. Aprender com quem você julga ter menos é o grande teste de Deus. Na verdade, Deus faz esse teste com muitos líderes e muitos pastores. Muitos líderes e pastores querem avançar para um nível novo ministerial. E qual que é o teste que Deus coloca diante deles? Tem que aprender com alguém que ele julga menor ou menos do que ele. Cuidado com isso. Se você quer aprender, seja humilde. Reconheça que você não sabe. Reconheça que você não tem. Vou dizer uma frase séria para você aqui. Se Deus tem falado algo na sua cidade através de um ministério, você vai ter que aprender com esse ministério. Vou dizer algo muito sério para você. Se na minha cidade, Deus está falando com o ministério, ou trazendo entendimento espiritual através de um ministério, Deus espera que eu vá aprender com ele. Se eu, arrogantemente, orgulhosamente, me recusar a aprender com ele, e resolver aprender sozinho, Deus vai me resistir. Porque a Bíblia fala que Deus resiste ao soberbo. Esse é um teste sério que Deus faz com muitos de nós. Deus sempre está nos testando, porque o caminho de Deus sempre é esse paradoxo. Entende? Para você ser exaltado, tem que se humilhar. Para você receber, tem que dar. Para você aprender, tem que reconhecer que não tem. Não é? Para você se alimentar, isso é uma coisa que eu sempre falo na minha igreja. Há muitos paradoxos espirituais. Um deles que eu acho precioso é isso. Para você ter fome, tem que comer. Só tem fome se você começar a comer. Você para de comer, logo você perde o apetite. Perde a fome espiritual. E é uma coisa interessante, depois de você ficar muito tempo ouvindo a palavra, como os irmãos têm ficado aqui, o que se espera é que a sua fome da palavra aumente. Se de fato é a palavra. É isso que se espera. São os paradoxos espirituais. Deus faz questão de sempre confrontar o entendimento natural. Lembra disso. Deus faz questão de fazer isso. E uma das coisas que o Senhor faz é quebrar o nosso orgulho. Ele sempre escolhe os lugares mais improváveis. É aquela frase que Natanael falou e até hoje é verdadeira. Peraí, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Pode observar. Em todo lugar, Deus sempre começa movendo os lugares improváveis. Você não vai encontrar moveres de Deus extraordinários nas cidades mais proeminentes. Você não vai encontrar em Nova York o maior ministério dos Estados Unidos. Não é lá em Nova York. Você não vai encontrar lá na Europa, em Paris, um ministério explodindo. Quando Deus faz, Deus sempre escolhe Nazaré. Deus sempre escolhe o lugar improvável. Por quê? Porque só vai receber dele quem se dispor a negar a si mesmo e ir lá tomar a cruz para aprender. Por isso que os irmãos estão aqui em Nazaré nesses dias, né? Sou um grande nazareno. Mas que o Senhor te abençoe pela sua humildade. Essa questão de ter um coração ensinável é absolutamente crucial, chave. Terceira coisa, precisamos de ter um coração limpo. Mateus 5, verso 8, o Senhor diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Isso parece uma promessa para o futuro, na glória. Mas esse ver a Deus aqui é ver por revelação, e é para hoje também. Então, para quem está reservado ter olhos para ver? Para aqueles que são limpos de coração. Puros de coração. Não basta ser limpo, tem que ser puro de coração. São dois conceitos diferentes. Limpo nos fala sem sujeira. Puro nos fala sem mistura. Nos fala sem mistura. Coração limpo é um coração com as motivações conhecidas, tratadas na presença de Deus. É um coração que não guarda e nem acalenta nem a menor porção daquilo que ele percebe que está errado. Deus não aceita a impureza. Por mínima que ela seja, Deus não aceita. Nem você aceita. Não é verdade? Então, Júlio, eu vou te dar aqui 1 litro de água mineral. Perrier, dizem que é a melhor do mundo. A mais pura. 1 litro de água Perrier. Mas eu vou te colocar só 2 gotinhas de esgoto nela. Só 2 gotinhas. Você quer ou não? Só 2. Você vai ter 99,9% de água Perrier. Só 2 gotinhas. E assim você não quer ainda. Por que você acha que Deus ia querer? Não estou falando de coisas grandes. O que contamina às vezes são 2 gotinhas. Mas que está emperrando o processo. Que está empacando o processo. Que está impedindo de fluir. Seu coração limpo. Tem que ter o coração limpo. Mas e o que eu quero dizer com coração puro? É que nem tudo que é mistura é sujeira, mas é mistura. Então eu posso pegar esse 1 litro de água Perrier, Júlio, e vou colocar dentro limão e açúcar. Você toma agora? Agora você toma? Não está sujo? Mas está puro? Não. Está misturado. Um coração misturado é quando você ama o Senhor e você deseja o Senhor, mas você deseja também outras coisas no mesmo pé de igualdade. Deus não aceita concorrência. Em alguns momentos da nossa vida, algumas coisas podem concorrer com Deus, irmãos. Alguém que teve um filho, o filho pode concorrer com Deus por um breve momento. Alguém que abriu uma empresa, aquela empresa empolga tanto que pode ser uma mistura no seu coração. Né? Alguém que arrumou uma namorada, vai casar, passou no vestibular, há tanta coisa que pode embriagar você. E se é uma mistura no seu coração, nesses momentos você fica desqualificado para receber de Deus. Você só recebe de Deus como se esvazia das outras coisas. E você pode dizer para ele: Senhor, tu és o único. Meu foco está em ti. Meu anseio está em ti. Eu desejo, Senhor. Mais do que as outras coisas, eu anseio pela tua presença. Davi foi chamado do homem segundo o coração de Deus, não porque ele era perfeito. Não que ele não tenha feito coisas terríveis, sabemos que ele fez. Ele foi chamado de homem segundo o coração de Deus, porque ele era alguém que tinha um coração puro para Deus. Ele dizia: quem mais tenho eu na terra? Não há outro em quem eu me comprasse além de ti. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu, porém, encontrei os teus altares. Porque se meu pai e minha mãe desampararem, o Senhor me acolherá. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. De quem terei medo? O meu pastor me guia para as águas tranquilas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele está comigo. Veja, um coração para Deus. Havia um coração para Deus. Quando há um coração para Deus, a luz de Deus se manifesta naquele lugar. Oh Deus, dá-nos um coração para o Senhor. Um coração que é apaixonado, que ama. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, ao qual ele vai dar a conhecer a sua aliança. O Senhor não faz nada sem revelar aos seus servos. Mas quem é o servo? É aquele que serve no Espírito. É aquele que tem um coração para o Senhor. Se nós somos um povo que de fato tem um coração para Deus, nós vamos perceber as direções do Espírito e vamos saber o que o Senhor está fazendo. Às vezes até antes dos outros, vamos estar na vanguarda, sabendo a direção que devemos seguir. Porque o Senhor faz questão de estar à frente daqueles que amam. Você ama o Senhor? Você tem um coração para o Senhor? Costumo dizer que há características daqueles que amam. Não é? Primeiro, quando você ama alguém de verdade, está apaixonado, você não vê o tempo passar perto dela. É fato ou não é? Você não vê o tempo passar. Você conversa horas e horas e não vê o tempo passar. Não foi assim? Quando você se apaixonou pela sua esposa? Não aconteceu isso? Conversava e ria e nunca acaba o assunto. Aliás, outra característica é essa também. O assunto não acaba. Minha esposa, até hoje, o assunto não acabou. Tem dia que eu vou dormir e ela continua falando. Aí ela me acorda e fala, você dormiu? Eu falo, sim, é claro, já está de madrugada. Ah, mas você não quis. Eu, não, amanhã a gente continua, o assunto não vai acabar, não. Vai continuar, nós vamos continuar muitos anos ainda. E não vai esgotar. Entende? Característica de quem ama. Como é que é quando você vai orar? Você fica contando no relógio o tempo? Como eu disse, quem ama não vê o tempo passar. Quem tem prazer no Senhor não vê o tempo passar. Espero que hoje, esse dia, tenha sido um dia assim, que você não viu o tempo passar. Que Deus tenha misericórdia. Entende o que eu estou dizendo? Quem ama tem prazer de estar com o outro. Isso é uma coisa simples de nós verificarmos. Não tem como esconder muito aquele que tem um coração puro diante de Deus. Outra situação ou condição é um coração sem véu. 2 Coríntios capítulo 3, verso 15, diz que até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. O que é isso? Os judeus, quando vão ler a lei, em vez de ter luz, tem um véu colocado no coração? Olha que coisa séria, irmãos. Em vez de receberem luz de Deus, tem um véu. E esse véu impede que eles enxerguem Cristo ali. Na palavra, no Velho Testamento. Que véu é esse? Que véu é esse? Esse véu não é Deus que coloca. Esse véu somos nós mesmos que colocamos. Esse véu é o véu da tradição. É o véu do tradicionalismo. Quando nos enrijecemos dentro de um conceito natural, e nos fechamos completamente, então essa tradição nos impede de enxergar evidências óbvias. Você vê igrejas tradicionais que até hoje são rígidas com relação ao batismo do Espírito Santo. Olha, são milhares que tiveram a experiência, está claro na palavra de Deus, as evidências são tantas, os resultados são tantos, mas não se rendem. Por quê? Tem um véu colocado no coração. O véu está posto. Tenha muito cuidado quando um conceito se enrijecer na sua vida, meu amado. Tenha muito cuidado quando ele virar uma tradição religiosa. Porque todas as vezes que isso acontece, isso bloqueia e fecha e impede você para receber luz da parte de Deus. Existe um fato na história, que eu não sei se pode ser evitado, que o Senhor nos livre dele. É o fato de que Deus sempre usa um homem para trazer uma revelação, um entendimento da sua palavra. Mas depois, esse mesmo homem resiste quando Deus quer levantar outros para trazer uma revelação. Ele empaca e não deixa os outros também avançarem. Ele foi usado por Deus no momento, mas depois se torna pedra para os outros, impedimento para os outros. Isso tem se repetido muitas vezes na história, em muitos lugares. Tornou-se quase uma regra. Não está na palavra de Deus? Não aprendemos isso na história. Por isso eu creio que podemos nos livrar dessa maldição em nome de Jesus. Não seja impedimento para aquilo de novo que Deus quer fazer. Não seja resistência para Deus. Pelo contrário, seja instrumento na mão de Deus. Não faça parte da resistência, do problema. Faça parte da solução dentro do propósito de Deus. Tenha o coração aberto. Agora, quando Deus faz coisa nova e a nossa mente está enrijecida numa tradição, oh, como é difícil mudar o paradigma. Como é difícil. Tudo bem, se você não quer entrar naquilo que é novo, pelo menos não impeça os demais de desfrutarem, de beberem, de receberem do Senhor. Quando entendem o que eu estou dizendo? Não impeça, não obstrua aquilo que o Senhor está fazendo. Tira o véu. A véu de tradição é difícil identificar. Que o Senhor coloque luz na sua vida, para você ver se há algum véu impedindo você de enxergar certas partes da palavra, certos conceitos que o Senhor quer ensinar. Um outro ponto, acho que eu pulei um, mas eu gostaria de mencionar pensei que eu tinha mencionado, o caso de Laodiceia. Abre lá em Apocalipse. Laodiceia é um caso que tem que ser mencionado, não posso me esquecer dele. Porque é muito comum também. E está ligado com o coração. O que a palavra do Senhor diz? Verso de, Apocalipse capítulo 3, verso 17. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. A palavra cego aqui é séria. Aconselho-te que de mim compres ouro, porque você é miserável e pobre, para te enriqueceres. Vestiduras brancas para te vestires, porque estás nu. Agora, com relação a cegueira, o Senhor fala, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Sabe uma coisa séria que acontece também muito no meio evangélico? É quando certos grupos acham que já tiveram toda a revelação, e que eles têm todo o conhecimento, e que os outros têm que vir aprender com eles, mas eles mesmos não têm que aprender com mais ninguém. Isso é o começo do fim. O Senhor tem tantas fontes que Ele tem levantado ao nosso derredor. Deveríamos beber de todas elas. Receber de todas elas. Irmãos, não quero mencionar nomes, mas eu tenho aprendido com pastores que eu nunca imaginei que algum dia iria aprender. Porque eu tenho me disposto a humilhar e ouvir. Ouvir o que eles têm a dizer. Ouvir com um coração simples. Se é de Deus, eu quero ouvir. Sabe, eu tenho ouvido Deus falando através de alguns deles. Coisa impressionante isso tem sido para mim. Um grande impedimento é quando você se acha rico, aquele que já tem. Nós já temos a revelação. Vocês é que têm que virem para cá. Vocês têm que vir para cá. Muito comum isso. Nós temos trabalhado com célula já há muitos anos. Corremos o risco de achar que somos os detentores que conhecemos. Não tem essa postura. Às vezes alguém que está começando, ele pode ter percebido coisas que nós estávamos com os olhos vedados para enxergar. Vai lá aprender com ele, vai lá ver, vai lá ouvir. Ah, nós trabalhamos com célula, mas tem aquele pastor ali que nem sabe nada de célula. Bom, mas ele tem algo para nos ensinar. Deus tem falado com ele a respeito de outras áreas. Vamos trazê-lo para também edificar-nos nessa área. Quantos se fecham? Conheci um pastor recentemente, estive com ele. Sua igreja cresceu e ele, tão focado dentro da visão, na visão de célula, que ele proibiu de vender na sua igreja qualquer livro que não fosse de um autor da visão de célula. O que aconteceu na livraria dele é que ficou a meia dúzia de livros só. Ficou depenada. Não tem quase nada. E eu fiquei pensando, está jogando fora tanto tesouro só porque o autor não sabe nada de célula? Aí daí? Ele não sabe, vamos ensinar para ele. Mas o que ele tem, eu quero receber. Quantos querem também? Bebemos de várias fontes nesse sentido. Sabe, não contraditoriamente, mas por revelação. Amém, irmãos? Para concluir, pegue a sua apostila. Gostaria de concluir falando a respeito de duas palavrinhas que fazem parte já da terminologia evangélica e que tem a ver com esse entendimento da revelação, que é o Logos e o Rema. Porque a quinta condição para nós recebermos revelação, nós já mencionamos ela, que faz parte também das características, é estarmos cheios da palavra de Deus. Porque primeiro é o natural, depois o espiritual. Nós podemos ter revelação somente se a nossa mente estiver cheia da palavra. Mas quando nós falamos da palavra, estar cheio da palavra, eu penso que é importante nós entendermos o que é o Logos e o que é o Rema. Primeiro, Logos. O que é o Logos? Logos, bom, antes eu preciso te explicar para você que essas duas palavras são palavras do original grego, Logos e Rema. Ambas são traduzidas em português em nossas Bíblias como palavra, simplesmente. Não há distinção em português para as duas, elas são a mesma coisa. E os tradutores, onde apareceu Rema, traduziram como palavra. Onde apareceu Logos, traduziram como palavra, simplesmente. Todavia, eu penso que há distinção, e não só eu penso, né, isso não é algo que apenas eu penso, mas muitos homens de Deus têm ensinado isso, e eu creio que é verdade, há uma distinção entre os dois conceitos. E ambos são importantes, mas são abordagens diferentes que devemos ter com relação à palavra de Deus. O primeiro termo é o Logos, é aquele que está lá em João capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo, a palavra verbo no original é Logos. E o Logos estava com Deus e era Deus. Logos é a palavra escrita. Logos é a palavra que foi escrita para nossa orientação. Está na Bíblia. Então ela contém aquilo que foi falado por Deus através dos profetas, através do Filho. Essa é a palavra que nos foi dada por Deus. Ela é de Deus. E segundo o padrão de Deus, nós temos que estar familiarizados com esta palavra. Nós temos que estar entre aqueles homens e mulheres que apenas a menção de um texto da Bíblia, nós sabemos em linhas gerais do que ele se trata. Deveríamos todos nós ser dessa maneira. Esse é o Logos. Veja, existem muitos lugares na Bíblia onde a palavra Logos é usada, traduzido como palavra. Lá em João, no capítulo 14, 23, diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Palavra lá é Logos. Portanto, é guardar essa palavra escrita. Portanto, guardar a palavra Logos escrita é importante. João 15, 20. Lembrai-vos da palavra que vos disse. Também é Logos. Temos que nos lembrar dela. Em João 17, 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra, Logos, é a verdade. Essa palavra, a Bíblia, o que está escrito, é verdade. E só o fato de você tomar essa palavra, de você ler essa palavra cotidianamente, ela tem o poder de santificar você, sua mente, de separar você para Deus. Lá em Atos 6, verso 4 diz: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Também, mais uma vez, Logos. Aqui dizendo que os apóstolos se dedicavam à palavra escrita com o ministério, ou seja, investigar, conhecer, comparar, se preparar para ensinar. Aqui está dizendo que é um ministério, lidar com a palavra escrita. Filipenses 2,16, Paulo diz: precisamos de reter a palavra, Logos, mais uma vez. Palavra que ele chama de palavra da vida. 1 Timóteo 4,6 diz que Timóteo foi criado com as boas palavras da fé. Aqui é palavra também, Logos, palavra que foi escrita. E Paulo diz para Timóteo que ele precisa ser modelo de alguém que maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem a palavra aqui é manejar bem a palavra escrita. Então precisamos estar entre aqueles que manejam bem. 2 Timóteo 4,2, Paulo ordena para Timóteo: prega a palavra. A palavra aqui é Logos. Ou seja, essa palavra que está aqui escrita, ela tem que ser pregada, ensinada, transmitida. Porque às vezes nós falamos muito, e eu falei várias vezes para você aqui, que a palavra letra somente mata. Mas não significa que a palavra Logos, a palavra escrita, ela é meramente letra. Letra é a atitude que você tem em relação a ela. Se você lê a palavra de Deus como quem lê um livro de história, como quem lê um livro de filosofia, como quem lê apenas um manual de instrução, vai ser morte para você. Mas se você tem essa palavra como sendo palavra de Deus, você lê essa palavra com temor e o seu coração aberto para retê-la e aprender dela, mesmo que você não tenha revelação de imediato sobre tudo que você aprendeu, essa palavra aqui, ela vai ser bênção para você. Ela é de Deus. Amém, meus irmãos? Não quero que você interprete mal. Tiago 1, verso 22 diz: e sede praticantes da palavra e não meramente ouvintes. Palavra que também é Logos. A intenção do Senhor é que você pratique essa palavra aqui escrita. Portanto, a palavra Logos, ela é importante. Colossenses 3,16 diz: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente ou ricamente. Aqui a palavra de Cristo aqui nada mais é do que Logos, a palavra escrita. Interessante que lá em 1 João, João diz o seguinte: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Que palavra que está em vós aqui? Logos. Logos. Interessante isso. A palavra Logos está nele. Temos que nos encher com essa palavra escrita, irmão. Você tem que familiarizar-se com ela, memorizar, decorar. Tem que ser claro para você. Ela tem que ser algo que você manuseie com conforto e com habilidade. Amém? Mas existe um outro nível, que é a palavra rema. O que é a palavra rema? A palavra rema é a palavra que foi falada no passado e, portanto, agora está escrita, mas que, de repente, ela é vivificada pelo Espírito. E Deus toma essa palavra e fala com você agora, pessoalmente, queimando o seu coração. Ou seja, a base da palavra rema é o Logos. Você só pode ter o rema se tiver primeiro o Logos. Porque o rema é quando Deus pega essa palavra Logos e fala para você. E usa aquela palavra para você. Tem alguns exemplos. Jesus disse lá em Mateus 4, verso 4. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra rema, que procede da boca de Deus. Porque a palavra que Deus fala naquele momento, ela é rema. Outra situação, Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir. Mas o ouvir o quê? A palavra rema de Cristo. Essa palavra tem o poder de gerar fé. Jesus diz também lá em João 6, 63, as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. Palavra também aqui é rema. Um outro exemplo interessante é Lucas 1, 38, quando Maria disse para o Senhor, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra, rema. Mas qual que é a palavra que iria se cumprir? Aqui está lá em Isaías 7, 14, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Veja, Isaías 7, 14 era a palavra Logos. O Senhor havia dito profeticamente, a virgem conceberá e dará à luz um filho. De repente, o Senhor vem através do seu anjo e fala com Maria, Maria, você é a virgem e você vai dar à luz um filho. O que, que Maria fala? Que se cumpra em mim conforme a tua palavra, rema. Era Logos. Mas quando o Senhor falou com Maria agora, não era mais Logos. Ela era rema. Aí você vê direitinho a diferença das duas. Você pode ter um versículo aqui na Bíblia que tem sido Logos durante séculos aí. Mas de repente um dia, Deus pega esse versículo, esse texto e aplica para você. É a sua promessa pessoal. Aquela palavra salta diante de você, esquenta o seu coração, incendeia o seu espírito. Naquela hora, a palavra que antes era apenas Logos se tornou rema para você. É ela que é a revelação, é ela que vai gerar fé, que vai gerar vida, que vai gerar mudança, que vai alterar o curso da sua história. Quantos querem essa revelação do Senhor? Vamos orar, vamos ficar de pé. Encerrando esse nosso tempo de hoje, vamos orar de dois, uma oração específica, só essa oração.